Um oferecimento tropa do BG, a cena do BG. Borges. Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Quem vai salvar essas meninas e meninos? Se até os pais estão perdidos, crescendo, procurando um, vários ficam pelo caminho, mas pelo mesmo pedido. O dinheiro não retira o que foi falado. Jesus da periferia foi crucificado. Pela forma que tu olha, eu vejo que tu é falso. Então respeite o rei ou decapitado. Dessa vez eu vou confiar em mim mesmo. Mantive segredos, respeitosamente eu te di respeito. Porque tu olha assim, nunca vi um jovem negro. Eu sou rico pra caralho, mas não sou herdeiro. A sua máscara não te esconde por muito tempo. Suas mentiras e palavras se esvaem com o vento. Suas verdades até ficam em certos momentos. Faça seus amigos brilhar ou tu não fez direito. Até o sol descansa com a sua grandeza. Então eu tive que dar um tempo da cena. Todos que surgiram comigo não faz mais sucesso. Por isso que eles tentam me jogar no Datena. Até na minha gravadora tem os menores em mandado. Main Street é firma, mas nem todos aliado. Fica sabendo que eu não me importo com o que falam. Nós que levantou essa porra, então melhor tu fala baixo. Lobos em pele de cordeiro, joias e amuletos. 10 milhões na minha conta pra deixar pro meu herdeiro. Escutando MC Kevin, pensando em fazer dinheiro. Sou mais um menor problema aqui do Rio de Janeiro. Lobos em pele de cordeiro, joias e amuletos. 10 milhões na minha conta pra deixar pro meu herdeiro. Escutando MC Kevin, pensando em fazer dinheiro. Sou mais um menor problema aqui do Rio de Janeiro. Ninguém pode ver minha fé, mas ela sempre tá comigo. Que Deus me guarde dos falsos amigos. Que nenhum deles possa ofuscar meu brilho. Amém, mais um dia acordei vivo. Seja como o sol que ilumina todos, mas vai recuar. Ou como a lua que mesmo no escuro vai brilhar. Insignificantes não tem história pra deixar. Insignificantes, se morrer ninguém Lobos vai lembrar. Lobos em pele de cordeiro, joias e amuletos. 10 milhões na minha conta pra deixar pro meu herdeiro. Escutando MC Kevin, pensando em fazer dinheiro. Sou mais um menor problema aqui do Rio de Janeiro. Quem que vai salvar essas meninas e meninos? Se até os pais estão perdidos, crescendo, procurando um, vários ficam pelo caminho, mas pelo mesmo pedido. Quem que vai salvar essas meninas e meninos? Se até os pais estão perdidos, crescendo, procurando um, vários ficam pelo caminho, mas pelo mesmo pedido.